3601 no controle. 3601, mais escuta. Presente voo direto bridge, restrito nível de voo 320. Voo bridge restrito 320, tá, 3601. Recife no 251, alternando no 3325. 251 no 3325, obrigado, bom dia, 3601. Bom dia, bom voo. Obrigado. Negativo. Seu Xavier. 6251, informação Eco, portal número 5, autorização de tráfego Guarulhos, no nível 340. O senhor é 6251, muito bom dia, eu tenho um pré-autorizado 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolo no zero, com a direita, saída da El, letra VIT. Meia Pesulo 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme ótimo. Controle da PERI 120, decimal 8, transponder 5406. Autorizado Guarulhos, nível 360, cola da pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, Brava Del Zulu, Trive, Porto de Caldas. O controle 208, transponder 5406, porção 5. Poderia confirmar para o solo? É o mais importante que é o está na posição 4 do Pátio. 4, Pátio 1, poderia confirmar as questões? É, tudo de motor de marcha também, né? Então, precisamos de ver se a gente vai sair. Gente, aposta o terno. Checo Bravo, sendo identificação, voo e na proa de Itape para a chegada mais, a partir do ideal de descida. O Bravo está sob contato radar uma milha da posição coral. Alô Salvador, muito bom dia, Serra Linha da Argentina, Lima Vitor, Charles, que eu encerra, solicitando autorização de rebote para a posição 9 do Pátio 3 para a posição 8 do Pátio 3. Sim, está autorizado o reboque, a princípio está saindo do Pátio 3, apontando para o ingresso Pátio 1. Não, negativo, Solo Salvador. É autorização de reboque da posição 9 do pátio 3 para a posição 8 do pátio 3. Ciente, autorizado, reposta o termo. Ok, ciente, obrigado. Solo Salvador, eu sou mais que antes de ótimo, informo o tempo que eu fiz com você, muito obrigado, bom dia. Sim, então. Mike Eco Bravo, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012.